Quando a folha subir e descer, vi o céu e também vi o chão, vi asas. É a vida essa respiração, vendo a folha soltar se pousar, vi a queda e também vi o sol. Ó vento, vento, vem.